Disseram que os pretos não ia ter vez, que o negro não tinha lugar pra viver, que ninguém era pelos pretos. Mas um dia, o amor de um Deus inundou a terra. E agora o preto tem a sua vez, parceiro. Aí, não acreditou? Agora sente a pressão do negro, guerreiro. Guerreiros, guerreiros, na pele, na cor, negro livre, representa o andar superior. Já foi o terror, na paz do Senhor. Estratagema entrando em cena, tipo rolo compressor. Estratagema, né, caô, neguinho se assustou quando viu no microfone dois guerreiros negros. Até a África sentiu, já tá na paz do Senhor. Sente o peso e a batida e o swing dos negros, Joe. Representa, chega e representa, que a molecada tá ficando violenta. Quem aguenta, quem aguenta, trocando a vida pela pedra de 50. Mas olhe pra favela, mas veja quem é ela, na encruzilhada acendendo uma vela. Quem irá aprender se não há quem ensine? Olha aquela bíblia por detrás da vitrine. Isso na verdade é um verdadeiro crime. Tem quem queira aprender e não ter quem ensine. Olha o negrinho com bolinhas de gude, olha aquele outro no estilo Robin Hood. É o contraste da diversidade racista. Um tenta aliviar e o outro pede por justiça. Por isso eu insisto, Joe, eu persisto, hey. O ensinamento da favela, só Deus sabe o que eu passei. Cheguei, representei, ajoelhei, orei, pra que o nego sentisse quando eu apertasse o play. O poder do Deus eterno que te livra do inferno, Jesus Cristo, rei dos reis. O poder da boca fraterna, se o sangue bom está confuso, escolhendo estrada errada. Estratagema na cena e a mente engatilhada. Negros, na pele, na cor, negro livre, representa o andar superior. Já foi o terror, na paz do Senhor. Estratagema entrando em cena, é tipo rolo compressor. Guerreiros, negros, na pele, na cor, negro livre, representa o andar superior. Já foi o terror, na paz do Senhor. Estratagema entrando em cena, é tipo rolo compressor. Negro no microfone, negro já tá com fome. Ele vem tipo ciclone, chega missionário Honey. Foi abrir ala, já falei, chega agora é nossa vez. Nem quero nem ver o replay daquilo que eu já passei, formei. Opinião, fome, sede de justiça. Cê tá comigo, chega e veste a camisa. O lema do guerreiro é o Deus vivo e verdadeiro, dono do céu, da terra, daqui. E sou herdeiro, não me tá um bedelho. Se tá morto de medo, a estratégia tá armada. Primeiro vem meus parceiros, cuidado, vem ele armado. Cuidado, vem ele armado, Luther King engatilhado. Seu sonho foi um disparo na história, foi um reparo na frase. Guerreiro empate, amado às vezes de lunático. Nego muito prático, é assim, com certeza eu vivo naquilo que vai prevalecer. Na Bíblia Sagrada eu sei que vou vencer. Guerreiros, negros, na pele, na cor, negro livre, representa o andar superior. Já foi o terror, tamo na paz do Senhor. Estratagema entrando em cena, é tipo rolo compressor. Guerreiros, negros, na pele, na cor, negro livre, representa o andar superior. Já foi o terror, tamo na paz do Senhor. Estratagema entrando em cena, é tipo rolo compressor.